amor que tá no meu coração é especial. Um sentimento tão gostoso e sensacional. O orgulho que tenho de estar com você, uma pessoa para mim difícil de esquecer, que me entende, me completa em todo sentido. Se eu preciso de um ombro, você é mais que um amigo. O que hoje sou, agradeço a você, que me mostrou novamente o que é o prazer. Hoje em dia é difícil ver alguém assim, dedicado, esforçado, que confia em mim. Na tristeza e na alegria você é a paixão, na saúde, na doença é o meu coração. Coração, coração. O vento sopra atrás você e leva a solidão. É tão sublime seu olhar em minha direção. Meus olhos tristes num instante deixam de chorar. A sensação que sinto é meu corpo flutuar. O que sentimos na verdade não é passageiro. Somos bichos devorando esse amor perfeito. Sinceramente quero te jurar, de alma limpa sempre vou te amar. Se eu preciso de um ombro, você é mais que um amigo. O que hoje sou, agradeço a você, que me mostrou novamente o que é o prazer. Hoje em dia é difícil ver alguém assim, dedicado, esforçado, que confia em mim. Na tristeza e na alegria você é a paixão, na saúde, na doença é o meu coração. O vento sopra atrás você e leva a solidão. É tão sublime seu olhar em minha direção. Meus olhos tristes num instante deixam de chorar. A sensação que sinto é meu corpo flutuar. O que sentimos na verdade não é passageiro. Somos bichos devorando esse amor perfeito. Sinceramente quero te jurar.